O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, praticamente do primeiro verso ao verso 20, né? Eu omiti alguns versos que eram uma espécie de, entre aspas, aqui, até para o texto caber inteiro no nosso papelzinho, sem perder o sentido, mas depois você chega em casa e quer ler o texto na íntegra, do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Diz assim o nosso texto aí. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, ele dizia, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Semana passada eu participei daquele jantar do qual eu falei aqui no nosso encontro em prol da Fundação Isis Bruder e me foi dado um tempo para eu fazer uma breve reflexão com as pessoas que estavam ali. E dentre outras coisas, o meu esforço foi no sentido de mostrar para aquelas pessoas e dizer para aqueles participantes do jantar que aquilo que acontece à nossa volta é sim problema nosso. Porque já passou o tempo em que você podia deixar para lá as misérias, a violência, as injustiças que reinam nesse mundo, porque nada disso tinha a ver com você e com a sua família. Hoje tem a ver. Hoje o seu filho não sai de casa tranquilo, e se ele está fora de casa à noite, você não fica tranquilo. Hoje a sua casa precisa de uma proteção além do que você pensaria há alguns anos, e mesmo assim isso não é 100% eficaz, não é o suficiente. Cada vez mais as decisões que as lideranças que estão por aí tomam influenciam a sua vida prática. E hoje você tem trabalho, amanhã você não tem, porque as pessoas estão fazendo o que bem entendem com o poder que tem na mão. E cada vez mais a maldade desse mundo em que nós vivemos entra dentro dos nossos lares e afeta a nossa vida familiar, é problema nosso. Quando nós falamos do mundo, por exemplo, em que nós vivemos, e aí está a ciência, não é? Em polvorosa, com a sensação de que esse mundo não dura muito tempo, e as catástrofes estão acontecendo numa velocidade cada vez maior. O fato é que antes a gente imaginava isso para um tempo muito distante. Hoje nós já nos preocupamos com os nossos filhos. Daqui a 20 anos, a maioria dos que estão aqui continuarão aqui. Mas as coisas estarão ainda mais difíceis. Os nossos filhos, eu não tenho filhos, mas a maioria aqui tem filhos. E os filhos estarão nesse mundo que nós estamos deixando para eles, e pode não ser um mundo favorável, pode ser um mundo caótico. Aquecimento global, a falta de recursos naturais. Esses dias eu entrei em parafuso porque um repórter perguntou para um general do Exército Brasileiro: o Brasil está preparado para se defender quando atacado por outros países à procura de recursos naturais? E embora a pergunta possa parecer exagerada, a resposta me assustou, porque ele disse, não posso falar sobre isso. E aí, à medida em que ele não podia falar sobre isso, é sinal de que as coisas estão sendo, pelo menos, arquitetadas, planejadas. Você não pode dar munição para o inimigo, quem quer que seja ele, num mundo em que as guerras não serão mais pelo petróleo, serão pela água. E aí o Brasil, que graças ao bom Deus tem essa riqueza natural, começa a entrar no olho do furacão. Que mundo os nossos filhos vão receber das nossas mãos? Não é? Se antigamente os problemas de violência, de maldade, estavam intimamente relacionados aos problemas sociais, não é? De falta de oportunidade, de emprego, de recurso, hoje isso não é verdadeiro. Hoje nós temos pessoas cometendo crimes na classe média, na classe rica. Os nossos jovens estão sem valores nenhum. Não tem paradigmas mais para imitar, não tem princípios sobre os quais construir a sua identidade. Nossos jovens estão pondo fogo em índios, estão batendo em empregadas domésticas porque achavam que eram prostitutas. E a gente vai olhando para essas coisas todas e vai ficando preocupados. Que mundo os nossos filhos vão herdar? Em que mundo eles vão viver? E o que é que nós podemos fazer, se é que podemos fazer alguma coisa? Porque à medida em que nós vamos fazendo essa leitura da conjuntura que nos cerca, a ideia é que tudo isso é tão avolumado e tão distante que a nossa participação para reverter isso é nula, não tem nenhuma razão de ser e não pode trazer nenhum benefício. Então a pergunta que eu queria trabalhar com você hoje é: o que é que eu e você podemos fazer por um mundo melhor, por um mundo mais feliz, por um mundo em que os nossos filhos possam viver? Eu fico vendo os pais sofrendo porque um filho está indo mal na escola ou porque tem esse problema das drogas aí que estão entrando em tudo que é lugar, né? Eu sou de uma geração, eu não sou velho, eu tenho 33 anos, mas eu sou de uma geração em que a gente falava assim, ah, aquele cara lá daquela casa usa droga. E era uma coisa assim, maluca, não é? Ninguém nem andava muito com o cara, porque afinal de contas ele usava droga e era meio traficante, então todo mundo evitava. Hoje quem te oferece droga ou quem oferece droga para o seu filho é o coleguinha de classe dele. Não é assim que funciona? Esse é o mundo em que nós estamos vivendo, em que as coisas se banalizaram, a violência banalizou-se, a injustiça está banalizada. Faltam princípios, faltam referências, faltam modelos. Modelos. A família está em declínio. As famílias estão se dissolvendo dia a dia. Pais contra filhos, filhos contra pais, maridos contra esposas e assim por diante. O que eu e você podemos fazer? Será que há alguma coisa? Eu queria começar essa reflexão de hoje dizendo para você o seguinte. A solução desse mundo em que nós vivemos não passa por uma ideia criativa humana, mas passa pela redescoberta de todos nós do amor e do poder de Deus. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara para nós. Por mais que as organizações não governamentais se multipliquem, por mais que as iniciativas criativas, bem boladas se multipliquem, a solução do ser humano nesse mundo não está nas mãos do ser humano, está nas mãos de Deus. Mas isso não significa que nós não temos papel nenhum. Não significa que nós não podemos fazer nada. Significa que nós temos que entender qual é a nossa parte. Eu acho que esse texto que nós lemos nos ajuda nesse sentido. Porque a nossa parte, de acordo com esse texto, é de semeadores. Essa é a ideia. Nosso desafio por excelência é o de sermos semeadores. Semeadores não resolvem o problema do mundo sozinhos. Semeadores não têm a solução para tudo no bolso. Semeadores não sabem a resposta para todas as perguntas, mas semeadores fazem o seu trabalho. Semeadores lançam a semente. Semeadores sabem que não podem cuidar do processo produtivo inteiro, mas podem começá-lo lançando as suas sementes. Eu tenho sementes para lançar. Eu posso fazer isso. Há uma convicção no meu coração que, por menores que sejam os meus recursos, por mais escassos que sejam os meus recursos, eu tenho condições de fazer alguma coisa. Eu posso ser um semeador. E a semente, no nosso texto, é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. É o ensino de Deus. É aquilo que Deus tem para dizer para uma humanidade que se perdeu pelo caminho. Se perdeu pelo caminho. Essa nossa geração é resultado de todo um período histórico em que a ciência e as academias e os estudiosos resolveram negar a existência de Deus. Essa é que é a grande verdade. O maior saldo daquele período histórico que na modernidade foi a centralidade do ser humano em todos os processos históricos e a rejeição da importância de Deus na vida comum. Milhões de pessoas, praticamente no mundo inteiro. Então o ser humano sem Deus virou um monstro. Essa é a descoberta histórica. Eu não estou nem falando do ponto de vista de cristianismo ou de uma religião específica. Eu estou dizendo, essa geração que assassinou Deus se transformou numa geração de monstros que começaram a guerrear por qualquer coisa e que mataram pessoas como quem mata capim no meio do gramado. Então perceba, nós precisamos resgatar Deus na nossa geração, no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Deus precisa voltar a fazer parte. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos semeando. E estamos semeando o quê? A palavra de Deus. Podem surgir boas ideias daqui? Claro que podem. Se surgirem, vamos tentar implementá-las? Claro que vamos. Mas, no fundo, nós todos sabemos e estamos tentando construir cada vez mais essa convicção que só Deus pode fazer algo pela nossa geração e, sobretudo, pela geração dos nossos filhos. Então, nós queremos semear. E queremos semear a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear e a semente é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus vai mudar esse mundo. Oséias, no seu livro, lá no Antigo Testamento, tem uma visão de um mundo renovado. E ele diz na sua visão que um dia a glória do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar. A ideia de que um dia toda a terra se encherá do conhecimento de Deus e haverá mudança de vida, mudança de atitude. As pessoas não lutarão mais pelos seus próprios interesses, não competirão mais entre si, aprenderão definitivamente que não adianta tentar triunfar sobre o vizinho, que no fundo eu estou triunfando sobre a minha possibilidade de ter uma vida melhor. Quem compete muito com o vizinho não percebe que está competindo consigo mesmo. E jogando para fora toda a possibilidade que tinha de ter uma vida melhor e bem mais feliz. Essa glória, esse conhecimento de Deus que tem que encher a terra, irmãos. Se nós quisermos ver mudanças mesmo. Então semeamos, mas semeamos o que? A palavra de Deus. Não semeamos discórdia, não semeamos bobagem. Aliás, a gente precisa parar um pouco de perder tempo com bobagem, não é? Nós somos de uma geração tão aficionada em coisas que não têm a menor importância, né? Mas isso é um outro assunto. Precisamos semear a palavra de Deus. E aí, para fazermos isso, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, que essa semente, que é a palavra de Deus, tem alguns inimigos naturais. O primeiro semeador aí, ou a primeira semente que é lançada, cai à beira do caminho. E logo as aves vêm e roubam a semente. E Jesus diz assim, é a semente que cai no coração, mas logo vem o diabo e pega ela e leva ela embora. São pessoas que ouvem a palavra, aquilo parece fazer sentido num primeiro momento, mas de repente vem um pensamento, uma tentação, uma informação mental, uma seta, como a Bíblia diz, do diabo, e logo aquela verdade desaparece e não está lá mais nem para contar história. É como quando você vem aqui e a palavra entra no seu coração e você sai por aquela porta dizendo, puxa, que bênção, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor, mas logo ali uma pessoa olha para você meio de atravessado e já vem aquele pensamento, ó, não gosta de você não. E aí você diz, safado, quem que ele pensa que é? Pois eu vou mostrar para ele. Pronto, aquela palavra que tinha sido tão maravilhosa simplesmente se perdeu. Foi roubada. Caiu no esquecimento. Pessoas que deixam essa palavra ser roubada cada dia, ela não encontra lugar, ela não é guardada. Entra por aqui, sai por aqui. A ideia do diabo roubando, né? Tirando da sua mente, tirando da sua memória, tirando do seu coração. O diabo é um inimigo da semente. Porque tem uma coisa que é complicado nesse processo de semear. É só você começar a semear, você encontra resistência. Do outro lado tem uma força tentando impedir isso. Você já experimentou isso na prática? Você já começou a fazer uma coisa boa? Ninguém estava fazendo. Foi você começar a fazer, se levanta alguém para criticar. Isso existe ou não existe? Já levanta alguém para criticar? Para prejudicar? Para tentar não permitir? Você fala, mas meu Deus, ninguém estava fazendo nada. Gente invejosa. O problema da inveja é um problema tão sério. Esses dias eu estava conversando com um casal que dizia assim, pastor, nós não temos nada e tem gente que tem inveja de nós. Nada, não temos nada. Nós trabalhamos feito uns condenados para pagar um carrinho que é financiado, morar de aluguel, e a gente sente que tem gente que tem inveja de nós. Porque você sabe que a inveja não é em relação ao que você tem. Você sabe disso. A inveja é em relação a como você se relaciona com o que você tem. As pessoas não querem o que você tem, as pessoas querem ser como você é. As pessoas querem ter essa paz que você tem, elas querem ter essa alegria. Agostinho de Hipona, naquele livro Confissões, diz que ele observava uma criança amamentada que tinha o coração consumido de inveja enquanto via a mãe amamentar o seu irmãozinho mais novo. Não é do leite que ele tem inveja, é do cenário. É a ideia de que o irmãozinho dele está no colo da mãe e ele está fora. As pessoas têm inveja disso, elas não têm inveja do carro que você dirige. Elas têm inveja de como você fica bonitão no carro que você dirige. Não é? Tanto que se elas comprarem um carro igualzinho o seu, não vai resolver. Aí você troca. Isso já aconteceu com você, não precisa falar, mas só pensa. Você tinha um carro. Aí uma pessoa que você sabe que tem inveja de você foi lá e comprou um carro igual. Aí você vendeu e comprou outro. Pois ela foi lá, vendeu e comprou outro. Porque não tinha a ver com ter o carro que você tinha. Tinha a ver com imitar de alguma forma para ver se se sente tão bem quanto acha que você sente. Porque no fundo você pode também estar azedo, não é? Não ter alegria nenhuma. Note, esse é o tipo de relacionamentos que a gente encontra no dia a dia. Às vezes nós somos assim. Eu falo que você é vítima de inveja para não falar que você às vezes é um invejoso. Porque vocês estão num número muito grande e eu tenho medo. Não é? Eu fico meio preocupado aí de ofender alguém. Mas às vezes nós é que somos os invejosos. E aí alguém começa uma coisa boa e a gente faz questão que dê errado. Parece que a gente tem prazer com o insucesso dos outros. É só você começar e tem alguém para ser contra. E se não tiver ninguém, Jesus está dizendo, tem o diabo. Que vai fazer questão de roubar a semente. É um inimigo da semente. Mas a semente tem um segundo inimigo aí. Primeiro é o diabo que vem e rouba. O segundo é a falta de profundidade. Porque tem uma semente que cai em terreno pedregoso. A plantinha até nasce, coitada. Mas quando vem o sol quente, ela queima e murcha, porque ela não tem raiz. Jesus está falando de pessoas que até recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Não se aprofundam, ficam na superficialidade. O primeiro sol quente da vida, a primeira angústia, a primeira tribulação, já rouba aquilo, já queima aquilo, já faz aquilo morrer. Nós precisamos criar um espírito em nós mesmos de mais profundidade. Nós não podemos mais viver na superfície das coisas, principalmente na superfície de Deus. Precisamos descer águas mais profundas. A planta forte é aquela que encontra água por si mesma. Tem gente que até na vida espiritual depende que o outro venha lá com o regador toda hora. Não é possível que você viva de regador. Suas raízes precisam descer, você precisa se aprofundar, encontrar água em solos mais profundos, estar mais forte. Quando o sol quente da vida chegar, você estará mais firme. A gente vive num mundo em que as pessoas vêm para a fé, querendo sensações apenas. Ó, deixa eu falar uma coisa, eu não quero ser ofensivo com você, mas sensação, vai num parque de diversões, irmão. Beto Carreiro World, pega uma van aí, vai, não é? Vai lá pro Beto Carreiro, vai pro Hopi Hari. Tem gente aqui que a maior emoção na vida era andar de montanha russa, né, de roda gigante, não é? Vai passear num brinquedo ou fazer uma pular de bungee jump. Essas coisas dão sensação. A gente não está na fé para ter sensação. Nós estamos na fé para conhecer a Deus, para descer águas mais profundas, para entender propósito para as nossas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falta verdade na nossa vida, falta conteúdo. A gente é de um mundo sem conteúdo. Às vezes eu fico conversando com jovens, encontro jovens por aí, vou conversar com eles. Olha, para construir uma frase está difícil. É um tal de tipo assim, tipo assim, tipo assim. E tipo o quê, meu? Fala. Não, tipo assim. E não tem visão de mundo, não tem visão de relacionamento. Os relacionamentos são superficiais. Eu tenho conhecido pessoas que estão casadas há 20 anos e não conhecem o cônjuge a fundo. Não entendem porque ele tem certas reações. Nunca se perguntaram. Nunca se perguntaram. Gente sem raiz, que está na fé para ter sensação. Sensação você tem em brinquedo. Na fé você tem descoberta sobre Deus e sobre você mesmo. Desce águas profundas e quando o sol queima, você encontra água no solo. E por mais que a seca persista, as suas raízes são fortes. Tem gente aqui que já passou por momentos terríveis na vida, só não caiu porque a raiz era forte. Nessa geração sem raiz, qualquer resfriado está matando o sujeito. Inimigo da semente. A falta de profundidade é inimigo da semente. Outro inimigo da semente que está aí, os espinhos, não é? Não está aí no seu texto? Os espinhos, uma semente caiu em terreno espinhoso. E aí Jesus diz, o terreno espinhoso, os espinhos são os cuidados desse mundo. Gente que inverte prioridade, que dá mais prioridade a ganhar dinheiro do que a ser uma pessoa melhor. Há alguns anos, um pastor chamado Caio Fábio de Araújo Filho, que foi um grande pregador no cenário evangélico, dizia assim, nós vivemos a crise entre o ter e o ser. A crise entre o ter e o ser. As pessoas não estão mais entendendo que o seu desafio de vida é ser alguém. As pessoas estão acreditando que o desafio da vida é ter algumas coisas. Então, em nome de ter algumas coisas, você abre mão de valores, de princípios, de caráter. Por que que uma pessoa rouba? Por que que uma pessoa, que às vezes até tem recursos? Esses dias eu perguntei na igreja, um senador ganha mal? Pronto. Eu. Vai se converter, irmão. É, logo, né? Um senador da República ganha mal? Vive miseravelmente? Bem. Tá bom. Por que que rouba? Não no Brasil, obviamente, né? Eu tô falando daquele caso na Suíça que a gente viu na televisão. Vocês acompanharam na Suíça um problema de um senador? Terrível. Eu não entendo como tem país que acontece essas coisas. Assim, o sujeito tem uma série de recursos, de estruturas à sua disposição. Aí ele vai lá e rouba. E maquina uma série de coisas para ter mais. Para ter um valor que nem que ele gaste tudo, todo dia ele vai conseguir consumir aquilo. Olha, eu não sei se eu vou tocar numa área sua, mas eu fico pensando, por que que alguém precisa ter 5, 6, 10 milhões de dólares guardados num banco estrangeiro? Que medo é esse? O que é que vai acontecer? Você tem, irmão? Eu não sei, eu não vou defender essa tese sua não, irmão. Mas, presta atenção, por que que alguém precisa disso? Que medo é esse da ausência, da falta, da privação, que faz com que o cara venda a alma em nome de acumular aquilo? Porque é a geração em que o ter venceu o ser. Não... Não é mais uma questão de dormir com a consciência limpa, é uma questão de dormir com a conta cheia. E são coisas muito diferentes. As pessoas não têm paz mais, mas elas têm recursos. Elas não têm mais alma limpa, mas elas têm conta corrente gorda. É uma crise. Jesus está dizendo, isso é espinho, isso é inimigo da semente, isso acaba com a semente. Porque Deus tem uma proposta para mim e para você em que nós seremos alguma coisa. Essa é a proposta de Deus, que eu e você sejamos alguém, pessoas melhores. O apóstolo Paulo diz assim, eu me esforço e trabalho até ver Cristo formado em vós. É a ideia de uma identidade semelhante à identidade de Jesus. O caráter de Jesus moldado nas nossas vidas. Mas aí o ímpeto por ter alguma coisa vem e sufoca essa semente. Porque se eu for uma pessoa melhor, Deus vai me valorizar. Se eu tiver alguma coisa, o mundo vai me valorizar. E nessa relação Deus-mundo, às vezes eu escolho o mundo. Porque Deus me valoriza numa relação pai-filho. O mundo me valoriza numa relação ídolo-fã. E eu tô, morro de vontade de ser ídolo. Eu quero chegar com o melhor carro de todos para as pessoas olharem e falarem assim, oh, esse é bom. Como se isso acrescentasse muita coisa, né? Mas essa é a regra, não é? Todo mundo quer se destacar nesse sentido. Eu não sou contra você ter recursos e nem você ter coisas boas. Eu tenho muita coisa boa e gosto de tudo que eu tenho. Eu não sou uma pessoa rica, mas eu me considero muito privilegiado. Moro bem, dirijo um bom carro, visto boas roupas, tudo tranquilo. Não estou entrando no mérito de se você pode ou não ter. A minha questão é quando o ter é mais importante que o ser. O ser vai para o ralo e o ter nunca resolve. Nunca resolve. Os inimigos da semente. Né? E aí, por último, eu tenho 5 minutos e eu vou terminar. Por último. Só recapitulando, primeiro, você foi chamado para ser semeador. Segundo, a semente é a palavra de Deus. Terceiro, você precisa estar atento aos inimigos da semente. E quarto, semear é vencer todos os dias a ansiedade pelos resultados. Deixar os resultados nas mãos de Deus. Porque esse semeador tem um sucesso de 25% na semeadura dele. Não é isso? Se a gente for fazer uma conta rápida, o sucesso desse semeador é 25%. Ele perde muitas sementes pelo caminho. As sementes caem pelo caminho, as aves vêm e roubam, caem em terreno pedregoso, caem no meio de espinheiros. O fato é que eu posso fazer a minha parte nesse mundo terrível em que eu vivo, mas eu não posso me prender a essa exigência por resultados, porque os resultados podem não aparecer de imediato. Sabe qual é um grande mal? Isso na vida de todos nós, inclusive na minha. Nós perdemos aquela capacidade de trabalhar pelo que é certo. Nós começamos a nos dedicar em função do que dá certo. É uma inversão que parece pequena do ponto de vista da linguagem, mas que é abismal do ponto de vista da ética. Uma coisa é você fazer o que é certo. Outra coisa, às vezes, é você fazer o que dá certo. Os fins justificam? Não é isso que a gente diz? Os fins justificam os meios? A ideia é que se eu tiver o resultado, terá valido a pena. Nem sempre. Nem sempre. Como será que é viver sem cobrar, exigir resultados? Fazer a sua parte como quem sabe que fez o que tinha que ser feito e deixar a parte de Deus para Ele fazer e descansar na certeza que Ele faz. Eu tenho conhecido pais que têm vivido ansiedades profundas em relação aos seus filhos. Pastor, eu não sei o que fazer com meu filho mais. Às vezes eu converso com mães que dizem assim, pastor, eu já falei tudo que eu podia falar para o meu filho, não resolve, você não pode falar com ele. Traz o menino. Aí vem o menino, desanimado. Imagina que é para um menino de 15 anos, a mãe marca para ele falar com o pastor. Não é? E ainda bem que o pastor não usa umas roupas diferentes, assim, tá? Uns chapéuzinhos, né? Imagina o menino chegando na frente do pastor, né? Alguns falam, né? É, pastor, minha mãe quer que eu venha falar com você. Desanimado. Até eu fico desanimado, né? Falar, rapaz, vamos tomar uma Coca-Cola e ir embora, né? Dá vontade. A mãe já tentou de tudo, não funciona, ela não consegue resultado. E aí ela quer fazer e quer dar um jeito. O pai é a mesma coisa, ele já tentou de tudo, não consegue resultado. Aí você diz, mãe, precisa entregar seu filho nas mãos de Deus. Ah, eu não consigo, pastor. E vai, insiste, na marra. Conheci um sujeito esses dias que encontrou a Cristo, conheceu a Deus com 49 anos. O menino dele está com 13. Queria que o menino aceitasse na marra. Eu falei, irmão, você demorou 49 anos para cair sua ficha. E sem ofender, tudo sem ofender. 49 anos e quer que o menino assuma na marra. Claro que você tem que fazer a sua parte, mas a sua parte é semear, não é produzir o fruto. O fruto não aparece porque você quer muito. Ele é resultado da semente que vinga, e não é toda semente que vinga. Nesse processo da semeadura se perdem muitas sementes, mas eu não desisto da minha tarefa de semear, e o resultado pertence a Deus. E eu vou crer que quando o resultado vier, ele será ótimo, porque a semente que vinga, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Porque essa é a beleza da semente, né? Que quando ela frutifica, cada fruto é um celeiro de semente. E pode frutificar ainda mais. Antes de desistir do seu filho, deixa eu dizer para você, continue semeando na vida dele. Você não pode produzir o resultado, mas Deus pode. E se um dia, por causa de uma semente, o resultado vier, você não tem ideia do que o seu filho pode ser nas mãos de Deus. Então não desista dele. Casamento, eu semeio todo dia. Tem dias que as sementes, a mulher até pisa em cima delas. No meu. Salto alto na semente. Mas a hora que a semente vinga também é uma maravilha. Bênção. E a gente semeia todo dia. E deixa o resultado por conta de Deus. Nós somos aficionados por resultado. Se a coisa não dá o resultado na hora e do jeito que a gente queria, já não serve mais. Calma. Essa agenda é sua, não é de Deus. Essa arbitrariedade é sua, não é de Deus. Deus só quer que você semeie. Semeie da vida do menino. Semeie lá no seu trabalho. Sabe, leve a palavra de Deus. Seja um semeador. Dê um livro de presente, um CD com uma mensagem, sabe? Eu acho que eu já contei aqui a história de um casal que eu conheci muitos anos e que restaurou o casamento porque ouviu uma mensagem minha, porque alguém deu na rua um CD com uma mensagem. E aí o casamento deles foi restaurado e eu fui conhecê-los muito tempo depois e eles trabalhavam com outros casais. Tenho ouvido gente dizer direto para mim, pastor, puxa, ouvi uma palavra sua, olha, foi uma bênção, tomei uma decisão, mudou alguma coisa. Olha, gente, se de tudo que a gente fala, todo dia, toda semana, uma pessoa muda de vida, já valeu a pena. Já valeu a pena. Você vê um pai, um filho se relacionando melhor porque a palavra de Deus fez diferença na vida dele, já valeu a pena. Você vê um marido perdoar uma esposa perdoar o marido porque ouviu uma palavra de Deus, valeu a pena. Então semeie. Não queira mudar o mundo, queira apenas semear. E deixe os resultados por conta de Deus. Quando eles chegarem, você vai ver a colheita maravilhosa que você vai fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Todos de olhos fechados. Pai, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos que estão aqui. Para que nós sejamos uma terra um pouquinho melhor. Afofa a terra do nosso coração, meu Deus. Eu não quero ser como a beira do caminho. Não quero. Eu não quero sair daqui e logo o diabo já roubou a mensagem do meu coração e eu já nem lembro o que eu ouvi. Eu não quero isso. Afinal de contas, eu não estou perdendo tempo aqui. Meus irmãos não estão perdendo tempo aqui. Nós estamos aqui porque cremos que essa palavra pode nos ajudar a viver uma vida que de fato vale a pena. Mantém-nos alertas para que ninguém nos roube o que nós temos aprendido. Também não queremos ser esse terreno pedregoso no qual falta profundidade. Gente que pinga daqui para lá e nunca se aprofunda em nada. Gente que está atrás só de sensação e não de conhecimento. Gente que está atrás de emoção e não de transformação. Nós não queremos ser esses, ó Deus. Nós não queremos ser esses que patinam por sobre o gelo da vida espiritual vazia. Mas nós queremos ser esses que mergulham às profundezas desse mar chamado Deus. Também, ó Deus, não queremos ser esse terreno espinhoso, cheios de melindres, de cuidados desse mundo, aficionados por ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Tu sabes as nossas necessidades e nada nos tem faltado. Dá-nos dedicarmos-nos mais a Ti, a nós mesmos, à família, e deixarmos essa semente crescer, não ficar concorrendo com ela e com tantas coisas. Mas mais do que isso, Pai, eu quero orar para que nós sejamos mais do que terra boa hoje aqui. Eu quero orar para que nós sejamos semeadores, porque nós não queremos apenas receber a semente, nós queremos lançá-la também. Queremos que terras que estão aí aguardando uma semente possam recebê-la das nossas mãos. Usa as nossas vidas, Pai. Vivemos num mundo caótico que tem ficado cada dia mais caótico. Temos visto tanta coisa feia, Pai. Queremos orar por essa família que perdeu a sua filhinha de 10 anos na mão de um doente. Consola essa família, meu Deus. Dá paz para esse pai, para essa mãe. E que eles continuem no caminho de buscar ao Senhor e alimentar o perdão no seu coração, para que sejam curados em si mesmos. Doente só o assassino, eles não precisam ser doentes. Cuida deles, Pai. Tantas pessoas perdendo filhos para as drogas, para o álcool, acidentes de carro estúpidos. Senhor amado, nós oramos pelas famílias da nossa cidade, para que sejam como terra boa e nós joguemos ali as sementes. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.